Boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Chip Tuning. Terça-feira, 12 de agosto de 2014, de volta às emissões das músicas com base em 8 bits. E hoje temos verdadeiros mestres desta arte de fazer música com as velhinhas Nintendo, por assim dizer. Bem, Nintendo, se bem que a primeira música até nos faz recordar hoje mais os jogos da Master System. Em termos sonoros, claro, porque em termos gráficos não há nada. A edição de hoje terá apenas dois temas, tal como a da manhã e tal como a da quinta-feira. Esta semana vai ser assim. Vamos juntar aqui dois artistas hoje, dois artistas amanhã e mais dois na quinta-feira, que vão ser um de cada uma destas emissões, mas com músicas diferentes. Yersney trazem-nos Escape from the Spaceship. É esta música que nos faz um pouco reportar aos jogos da Master System. Logo depois, tempo para ouvirmos A Cat, dos Saber Pulse. Estes Saber Pulse são, sem dúvida, um grande nome no mundo da música 8-bits. Não sei se ainda estão ativos, mas para todos os efeitos têm uma sonoridade muito consistente e isto também dá uma ideia muito clara daquilo que, ou das suas bases, daquilo em que se baseiam, da forma como constroem as músicas e como interpretam o respeito pela base do 8-bits, que basicamente não tem que ser extremamente extrapolada para que não seja uma música apenas... como é que eu posso dizer, vá, inspirada nos 8-bits, mas sim baseada neste sistema de composição. E os Saber Pulse têm muito essa, pelo menos dão muito essa imagem de consistência com o sistema 8-bits, o que é bom, aliás, como também acontece com Yersney. Vamos ouvir então estes dois temas e eu volto amanhã para mais uma edição do nosso Chip Tuning. Aos ouvintes, uma boa tarde e até amanhã. We'll be right back. Música.